é sua energia, é coisa mais linda pra ver se real. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois pra cinco, pra lá e pra cá, nesse vale eu vou. Sinta além dos ouvidos. Ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Alto Valentes Snake. DJ Luan, indiscutível. Nosso sucesso incomoda. Aqui sim toca forte. Apoio, um fã de som automotivo. Aqui sim toca forte. Toca essa rapeta, toca essa rapeta, caramba, toca essa rapeta, hoje a tropa quer caô. Vai novinha, jogando essa puta, jogando essa puta.